madrugadas coloridas, encontros e despedidas seguem vossa correnteza. Jorge Luiz e Fernando Riozinho, aqui no Clube do Caipirão. É modão, hein, Zé? As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Nestor e Nestorzinho, tá no jeito, Luquinha? De 1969, Canção do Matuto. Suportando a saudade tão ingrata, a minha terra novamente fui rever, para abraçar minha querida mãezinha, seus companheiros que jamais pude esquecer. Quando cheguei quis fazer uma surpresa, e fui cantar na janela da mãezinha, mas de repente uma voz assim falou: a sua mãe já mudou dessa casinha. Foi o golpe mais profundo, quando um amigo me contou toda a verdade. Tenha paciência e coragem, meu amigo, a sua mãe Deus levou pra eternidade. A sua mãe com os olhos da ajudada chamou seu nome no adeus à despedida. Sei que agora nunca mais serei feliz, longe daquela a quem devo minha vida. Toda esperança no cemitério foi chorar minha amargura. Fiz uma prece pela alma da mãezinha, ajoelhado sobre a sua sepultura. Agora passo noites e noites chorando, aqui sozinho neste rancho de matuto. Quando eu olho o retrato da mãezinha, dói no meu peito o meu coração de luto. Quando eu olho o retrato da mãezinha, dói no meu peito o meu coração de luto. Canção do Matuto, Nestor e Nestorzinho. Ê, modão, hein? Essa fez lembrar, hein, velho? É verdade. Essa fez lembrar. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Fala, Zé. Ah, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Aposente a mangueira. Uma mangueira desperdiça em 15 minutos cerca de 280 litros de água. Por isso, evite usá-la para lavar pisos, calçadas e carros. Prefira vassouras e balde para economizar e ajudar o meio ambiente. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. clubedocaipirão.com.br. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Creone e Barreirito vão cantar pra gente. Antes de fazerem parte e se consagrarem com o trio Parada Dura, a dupla Creone e Barreirito faziam muito sucesso cantando a dois. Vamos ouvir Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha com Creone e Barreirito de 1974. Se eu não me engano, foi o último disco da dupla. Depois, a convite do Mangabinha, passaram a fazer parte do trio Parada Dura, gravando o primeiro disco em 75 e se consagrando para todo o Brasil, né? É verdade! Ei, Creone e Barreirito, grandes sucessos, né, Zé? Vozes marcantes dos Parada Dura. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Ô, Juju, cadê o café, Juju? Ah, já ajeitou? Ei, que beleza, hein? Traz um golinho pra nós, faz favor. Aê, Juju, essa é a dona Juju, cafezinho gostoso, adoçado com rapadura. Obrigado, viu, Juju? Muito obrigado mesmo, hein? Das melhor. Isso, vão apreciando um café ouvindo moda sertaneja. Clube do Caipirão. Dino Franco e Mouraí vão cantar pra gente a Garça Branca da Serra. Roda aí, Luquinha. Serra do Norte, o sol nascendo dourado, lindos raios vão surgindo naquele reino encantado. Ao longe a Serra Azul, formando um manto sagrado, a Garça Branca da Serra tem ali o seu reinado. Bem pertinho da cascata, no meio da linda mata, daquele sertão amado. tabela, no final daquela estrada, a garça branca da serra fez ali sua morada. Quando chega a tardinha, ela volta pra pousada, com seu porte de rainha, a plumagem é branquinha, parece deusa sagrada. Tenho minha garça, garça linda, meu senhor. Ela não mora na serra e também nunca voou. É uma bela morena e um olhar encantador. É a mulher que eu amo, que o destino me enviou. Ela vive em meu ranchinho, é a garça do meu ninho, um bem que Deus me deixou. Ela vive em meu ranchinho, é a garça do meu ninho, um bem que Deus me deixou. Garça Branca da Serra, Dino Franco e Mouraí aqui no Clube do Caipirão. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Daqui a pouquinho tem Humor Caipira, hoje Humor Caipira com Inho Moraes, hein? Daqui a pouquinho, beleza? É verdade. Porque agora tem Zico e Zeca de 1973, Deixe Meu Pinho. Você vai embora, mas deixe meu pinho, ele faz carinho e até me consola. Deixo o violão que deixo aberta a porta, já não me importa se vai embora. Pode ir tranquila que não vou chorar, se deixar meu pinho pra me consolar. Vou trocar você por meu violão, ele é mais sensível que seu coração. Já que vai embora, pode ir agora. Já que vai embora, pode ir agora. Deixe meu pinho, ele me consola e leve saudade da minha viola. Deixe meu pinho, ele me consola e leve saudade da minha viola. Quando pego firme no meu violão, chora o bordão, só eu sei porquê. Chora de saudade do nosso passado, ele acreditava muito em você. Hoje ele sabe que você não presta, só lhe interessa a sua vaidade. Pode ir embora sem dizer adeus, dos carinhos seus não sentirei saudade. Já que vai embora, pode ir agora. Já que vai embora, pode ir agora. Deixe meu pinho, ele me consola e leve saudade da minha viola. Deixe meu pinho, ele me consola e leve saudade da minha viola. Deixe meu pinho, ele me consola e leve saudade da minha viola. Deixe meu pinho, ele me consola e leve saudade da minha viola. Deixe meu pinho, Zico e Zeca, modão dos cabeceira aqui, especialmente pra você. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. E o nosso grande amigo Zeca Pérez é o José Carlos Pérez. Pra quem não sabe, ele é filho do Tinoco, da dupla Coração do Brasil. E ele está disponibilizando 6 DVDs com programas e participações da maior dupla caipira do Brasil, a dupla Tonico e Tinoco. É, são arquivos da TV brasileira a partir dos anos 80. Um material rico, um arquivo especial pra você que é fã da dupla Tonico e Tinoco, tá bom? Para adquirir esses DVDs, que é um preço super especial, ligue para o Zeca Pérez e peça a sua encomenda, tá bom? É só ligar no telefone 0 operadora 11 99640 2315 99640 2315, entregando para todo o Brasil. É o José Carlos Pérez, o Zeca Pérez, tá bom? Você também pode mandar um e-mail para zecaperes@hotmail.com. É uma oportunidade única para você, colecionador, admirador, amante da cultura caipira, adquirir algumas raridades em vídeo da dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco, beleza? 0 operadora 11 99640 2315. Fale com o Zeca Pérez. São 6 DVDs com programas e participações da dupla Tonico e Tinoco. Tem também MP3 com todos os sucessos da dupla Tonico e Tinoco. É só falar com o Zeca, beleza? Oportunidade única pra você, amante da cultura caipira. Rosa Morena, é isso, velho? Foi você que manda. É o velho Gervásio na picape número 3. O disco já tá rodando, ele segura com o dedo. É só sortar a moda, Nenete Dorinho, sorta a moda, Gervásio. Quando a vim despertei de um sonho tão lindo, era o amor que chegava no teu rosto sorrindo. Compreendi num instante toda a realidade. Eu havia encontrado minha felicidade. Oh, minha rosa morena, eu quero ser teu amor, quero sentir teu perfume, quero sentir teu calor. Oh, minha rosa morena, teus lábios quero beijar, quero ser teu para sempre, eternamente te amar. Sentir teu perfume, quero sentir teu calor. Oh, minha rosa morena, teus lábios quero beijar, quero ser teu para sempre e eternamente te amar. Nenete, Dorinho e Nardelli, o trio de ouro do rádio, Rosa Morena, de 1969. Oh, saudade, hein? Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Berrante de Madalena, gravação bonita com Silveira e Silveirinha.

Clube do Caipirão é tradição sertaneja. No ano de 1969, a canção Saudosa Noiva foi gravada pela dupla Belmonte e Amaraí, e esse sucesso a gente recorda agora. Aquela que eu tanto queria, toda vestida de branco, foi pra junto do Senhor, foi embora para sempre. Aquela que eu tanto queria, com os olhos rasos d'água, eu imploro ao meu Senhor para mandar-me de volta. Monte Amaraí, Saudosa Noiva, é só aqui no nosso programa. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Lourenço e Lourival, As Vozes de Cristal. Eles vão interpretar pra gente agora, através do disco, através da gravação do disco, a canção Menino Caçador. Essa música foi gravada a primeira vez ainda nos anos 70, depois foi regravada com uma nova versão pela própria dupla em 1994. A gravação que a gente vai ouvir é de 94. Lourenço e Lourival, Menino Caçador. Quando escuto uma corrida serra abaixo descambando, a lembro do goianinho quando tinha 15 anos. O seu pai virou e disse: tome lá minha dois cantos, acompanhe os caçadores que já não tô enxergando. Pegando uma cartucheira, colocou em sua cintura e falou pros companheiros: não repare na estatura. Tenho fé que esse menino vai fazer boa figura. Se ele puxou o pai, a chumbada é segura. Naquelas matas sombrias, onde que as pintas sentar nas beiras, soltar os americanos bem no pé de uma serra. A onça tava miado que tremia toda a terra. Goianinho de coragem ficou sozinho na espera. Quando a corrida apontou, dois tiros abalou o sertão. Goianinho foi ligeiro e acertou no coração. A onça pela fumaça veio em sua direção. E numa luta de morte rolaram os dois no grotão. O meu corpo até arrepia quando lembro essa passagem. Goianinho estava morto bem no pé de uma ramagem. Mais adiante estava a onça, o terror destas paragens. Os cachorros em silêncio na derradeira homenagem. Naquele mundão de serra nunca mais ninguém caçou. Somente canta cigarra nessas tardes de calor. Uma buzina de longe enche o coração de dor. Pelo toque o povo fala que é o menino caçador. Menino Caçador, Lourenço e Lourival, aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Muito obrigado mais uma vez a você, companheiro, amigo, amante da cultura caipira, da tradição sertaneja, do cancioneiro brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de rádio. É uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês, ouvindo estes grandes sucessos da nossa canção cabocla. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Agora chegou um dos momentos mais esperados do Clube do Caipirão. É verdade. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com o Inho Moraes. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. É, rica daquelas frutas gostosas. Agora, fruta de pobre. Fruta de pobre é manga, jatobá, cabeça de nego. Chega o tempo da manga verde, é só fio de pobre com dor de zóio que se vê. E o jatobá, então? Jatobá gruda tudo nas tripas que não tem jeito. Os ricos, pra cumprimentar uma beleza, até o cumprimento deles é diferente. Aqui as velhas ricas se encontram todo dia na porta da igreja. Bom dia, dona Guilhermina, como é que vai, a moça? Dá um murro, viu? Pobre não tem nada disso. Pode passar 10 anos sem se ver. É um do lado de cada rua, outro do outro lado e... E acabou. Parece sapo na beira do brejo. É, rico tem cada mistura boa, né? Mistura de rico é filé miguinhão, é arcratre, sei lá. Meu nome é largato. Tudo carne gostosa. Mistura de pobre é pimenta. Mas pobre come carne, hein, de jeito nenhum. Lá em casa mesmo, né, compra carne uma vez por mês. Ainda compra pouco, porque o dinheiro é pouco. E a minha mulher, coitada, pro bife render, que o bife é pequenininho, então ela pega o bife e estica o bife com a garrafa. Em riba da mesa. Não, o bife estica. Mas põe na frigideira quente e encói outra vez. Outro dia ela pegou o bife, esticou em riba de uma tábua, bateu um prego de cada canto da tábua, do bife, e fritou com tábua e tudo. E pão velho chegou tinima, encolhendo, encolheu. Minha mulher pegou o bife e ponhou em riba da mesa para esfriar. Meu filho mais pequeno, o zoinho dele dá justo a arturinha da mesa. Foi pedir um pedaço de carne, me escapa o bife da ponta do prego e... me vem aquela gordura quente nos olhos do moleque. Ah, quase cegou, menino. Minha mulher foi atender os olhos do moleque e veio o gato comer o bife. Fiquemos sem carne outra vez. Mas também o gato ficou doente uns 8 dias. Não é acostumado, o estômago dele é... delicado, né? Ah, o gato lá em casa tá numa fraqueza que dá até dó. Ai, que fraqueza. O gato lá em casa, outro dia um rato deu um coice nele e quase matou. Coitadinho. Coitadinho não tem nem força pra miar inteiro. O gato lá mia só metade. Faz uma pose. E o cachorro, então? Ai, que fraqueza. O cachorro lá em casa tá tão fraco que pra latir ele tem que encostar na parede. Se não o latido vai pra frente, ele vem pra trás. Agora o cachorro e o gato fizeram uma dupla, os dois. O gato faz mi. O cachorro faz au. Mi, au. Outro dia não sei o cachorro comeu lá, mas deu uma latida bonita, viu? Cachorro deu uma levantada na cabeça e disse... já vai morrer já. Coitado. E as galinhas, então? Me dá tristeza, viu? Me dói o coração de ver a fraqueza das galinhas. A uma delas teve uma febre um dia desse... coitada, deu uma febre, acho que atacou na cabeça a febre. Ela ficou, a galinha ficou feia, desformou a galinha. Feia, a galinha ficou parecendo uma mortandela. Ah, não se sabe qual é que é os lados, nada. Ah, e às vezes tá esperando o ovo aqui, cai do outro lado. Mas também a coitada teve uma febre de uns 1.200 graus. Ah, aquilo, ah, ficou quente, tão quente, que a galinha, ela comia milho de dia, ia dormir no poleiro de noite, de manhã cedo embaixo, amanhecia que era só pipoca. É, bem. E atacou nas vistas também. Ficou com as vistas curtas. Não enxerga quase mais nada, coitada. Outro dia ela me comeu um novelo de lã, pensando que era macarrão. Comeu um novelo de lã. Um dia desse nasceu uma ninhada de pintinho, já nasceram tudo de pulouve. Agora na minha terra estão misturando uma coisa com outra coisa e nasce outra coisa. É? Eles misturaram lá porco com cachorro. É, nasceu um porco-cão lá, não sei como é que é. Ah, misturaram uma porção de coisa. Misturaram minhoca com borboleta. Agora não sei se nasceu ninholeta ou borbonhoca. Agora a mistura boa que fizeram mesmo foi porco espinho com cobra. Misturaram cobra com porco espinho. Nasceu 18 rolos de arame farpado. Ah, hoje em dia tá na era do negócio de diri. Eles estão fazendo até coisa de negócio de couro cabeludo, né? Eles põem cheio de careca, põem cabelo de outro. Pai, é, fica bonito. Um padre meu pegou um cachorro que ele tinha. Pegou, mandou fazer permanente no cachorro e vendeu como carneiro. Ah, hoje eu vou dizer, hoje tá um negócio, né? Eles estão inventando coisa. Eu vou dizer, eu, pra mim nós temos no fim do mundo. Esse mundo não vai longe, não. Ah, não vai. Do jeito que estão, eles estão sortando esse negócio do negócio do satélite, vocês vão ver. E é isso aí que vai acabar com tudo. O satélite estão também explodindo a bomba da Tunica. É, diz que a bomba da Tunica tem um fedor que o sujeito não aguenta. É, o sujeito cheira, diz que o nariz vira do avesso. Vai acabar. Agora, tem uma coisa, diz que o mundo vai acabar, mas vai começar tudo outra vez. É, vai só acabar um pouco, depois começa outra geração diferente. Agora, na outra encarnação vai ser diferente. As mulheres vão nascer tudo homem. É, pra desforrar o que os homens fizeram pra elas agora. Marido que bate na mulher nessa encarnação, na outra pode preparar que vai entrar bem. E os homens vão nascer tudo mulher. Os homens nascem tudo mulher. Agora eu vou dizer uma coisa, se tiver que nascer mulher, eu não me incomodo não, já que é lei, não é mesmo? Eu nasço mulher. Mas vou dizer uma coisa, quero ser uma mulher bem relaxada. Ah, quero jogar futebol, fumar charuto, tocar baixo tuba na banda. E outra coisa, homem piscou pra mim, já me apincho no colo dele. Humor Caipira. Inho Moraes no Humor Caipira do Clube do Caipirão. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Rápido, Luquinha, essa moda de viola é uma das mais pedidas do nosso programa, viu? É verdade. Batoi Fernando, Sul Mato Grossenses, Pião Centenário. Que ouço falar em boiada ou das comitivas de transporte bruto, o meu pensamento volta no estradão, de longe a pionada gritando eu escuto. Sei que sou mais um entre mil boiadeiros, porém nesta lida fui absoluto. Ganhava um arreio sem ter dificuldade, fui um professor da velha faculdade, essa profissão que se cobriu de luz. Vale do Rio Grande, o passado é de glória, cantado em poesias, falado em soneto. No café goiano, do som da viola, pra ser mais exato, eu falo em Barreto. Tropas descansando lá no corredor, das modas trovadas em lindos duetos. Chegava na frente cargueiro e madrinha, trazendo cachaça, jabá e farinha, pra queima doada acendia os gravetos. E já atravessou grande centenário, montado num burro manso e marchador, o tempo traçou o meu itinerário. A poeira vermelha e o sol ardente me acompanharam num belo cenário. Piranha, frio e chuva forte, o vento de agosto e a sombra da morte só abrilhantaram o meu relicário. Aqui na plateia, nessa arquibancada, um peão sem laço, espora e gibão aplaude de pé grandes profissionais que enfrentam o lombo de um bravo pagão. Depende do pulo e da gineteada pra ouvir a galera gritar de emoção. Espora batida no peso da idade, também faz meu peito vibrar de saudade dentro da arena do meu coração. Thank you.

amigo Gerardo Prado. Vai meu abraço apertado bem antes de eu ir por lá. Rancho dos Ipês foi a música capa do disco, a música de Tião Carreiro e Pardinho, gravada em 1967. Canção bonita do Lourival dos Santos, né? Musicada pelo Tião Carreiro. Ei, ai, ai. Clube do Caipirão. Você ouve e se emociona. É, seu moço, o Clube do Caipirão é transmitido para todo o Brasil e o mundo pelas ondas do rádio, seja ela na tecnologia que for. Se você quer saber os horários, dias e as rádios que transmitem o programa, além desta que você ouve agora, entre no nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá tem todas as informações, ok? Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Tem uma dupla muito antiga, até pra saber o que aconteceu com essa dupla, né, Zé? Uai, menino. A dupla Tuta e Tota fez muito sucesso. Ah, é? Gravou clássico e nós vamos ouvir Índia Cabocla. Índia cabocla, quando tu passa, tão cheia de graça, tão meiga e formosa, as flores nos galhos se murcham de inveja, ao teus pés rastejam as mais lindas rosas. As aves bojeiam por entre a ramagem, em tua homenagem. Tota, Índia Cabocla, grande sucesso da dupla aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, é a nossa história resumida em músicas. Lencinho no Lampião, nós vamos ouvir agora com Moreno e Moreninho. Eu vou até o sol raiar. Coloquei o meu lencinho no lampião de pendurado. pra ver qual era a morena que caiu no meu agrado. Vai sanfoneiro e pode tocar. Vai sanfoneiro e pode tocar. Que nesse baile eu vou até o sol raiar. Que nesse baile eu vou até o sol raiar. E nesse baile eu vou até o sol raiar. A morena mais bonita lá do meio do salão retirou o meu lencinho de cima do lampião. Vai sanfoneiro e pode tocar. Vai sanfoneiro e pode tocar. Com essa morena eu vou até o sol raiar. Com essa morena eu vou até o sol raiar. Moreno e Moreninho, lencinho no Lampião, modão dos cabeceira aqui no Clube do Caipirão. Música caipira o tempo todo, Clube do Caipirão. Vamos que vamos, sem perder tempo, muito sucesso pra gente ouvir aqui no Clube do Caipirão. Agora uma música do Orlando Gomes e do Miltinho Rodrigues. Tibagi e Miltinho vão interpretar pra gente Noite Tenebrosa. Foi numa noite tenebrosa e fria, quando em silêncio as horas se passavam. Meu sofrimento calculei talvez seria uma ilusão que na vida me faltava. A uma mulher meu amor ofereci, com toda a alma, um amor sincero e firme, sem perceber que ela trazia no peito puro veneno de serpente pra ferir-me. De mulher, por mim és perdoada. Quero que Deus também te dê o perdão. Eu sei que outro poderá te dar riqueza, e eu não posso dar mais que o meu coração. Vai de mulher, não penses mais em mim, já que deixastes em meu peito tanta dor. Em minhas mãos levo uma carta escrita, onde dissestes tantas coisas de amor. Foi numa noite tenebrosa e fria, quando em silêncio as horas se passavam. Meu sofrimento calculei talvez seria uma ilusão que na vida me faltava. Vai de mulher, e Deus que te bendiga, já não quisestes ter um fiel amigo. Eu nesta pedra com a minha mão escrevo: és perdoada, levanto teu castigo. Noite Tenebrosa com Tibagi e Miltinho, os Trovadores do Brasil. Música do nosso saudoso amigo Orlando Gomes Araújo. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Bom, nós vamos pro intervalo, é rapidinho mesmo, e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora? Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões, da polícia e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Agora você pode adquirir todas as gravações de Tonico e Tinoco na TV brasileira a partir dos anos 80. Este verso tão singelo, minha bela, meu amor. São 6 DVDs com programas e participações da maior dupla caipira do Brasil. Ah, menino, na nossa infância foi trabalhar mesmo. Trabalhar na roça e cantar, que eu canto com o Tonico, eu tinha 3 anos, somos irmãos. Então, com 3 anos já cantava com o Tonico, eu cantava mais fino, ele mais grosso, fazia o dueto sem saber. Então, já foi uma vida cantando, que eu me lembro. Esta raridade é da família da dupla. Moreninha linda, como eu bem querer, é triste a saudade longe de você. Material rico, arquivo especial para os fãs de Tonico e Tinoco. Ligue agora, 0-11-99-640-2315 ou pelo e-mail zecaperes@hotmail.com. Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou. Sou aquele desprezado que você me desprezou. Oportunidade única para você, colecionador, admirador e amante da cultura caipira, adquirir as raridades em vídeo da dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco. Que beleza! Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu compadre e companheiro, minha comadre e grande amiga, estamos aqui no Clube do Caipirão, fazendo você matar saudades de um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. A capa do viajante é o nome da música, é a música assustadora, né, Zé? É Jacó e Jacózinho, vamos ouvir. Da vaidade, numa véspera de domingo, ele chegou numa cidade. Foi no clube dançar baile, aproveitar da mocidade. Encontrou com a mocinha, os dois dançaram à vontade. Rigulava 11 horas, a moça falou pra ele:

tinha administrador de fiscais. Assumi o cargo de gerente superior de todos os capatais. A peãozada era bem decidida, não deixava a ribada perdida. Pra pagar toda a vida eu fui franco, eu descontava cheque em qualquer banco. O titio vinha na fazenda, eu prestava conta de venda de muitos mil boi lá de Goiás. O titio tinha 15 fazendas, terra boa e de matagal. Tinha boi que ele só conhecia pelo livro de notas fiscais. Ai, ai. O titio entregou seu negócio porque viu que eu era pontual. Tinha gosto de ver o titio aumentando seu capital. Mas eu tinha um futuro amoroso, sua filha Isolina Tomás. Tanto eu como a minha prima, era dois pensamentos iguais. Mas um dia pra meu importuno, enfiaram um burrinho libuno. O marvado deu rapada forte, me jogou e eu dou sirigote. Goianada bater o parma, eu jurei contra minha arma de nunca mais eu voltar em Goiás. De 1970, Peão de Goiás com Vieira e Vieirinha. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, twitter@clubedocaipirão, no Facebook e Orkut, Clube do Caipirão, no MSN, clubedocaipirão@hotmail.com, blog clubedocaipirão.blogspot.com. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Agora Zé Fortuna e Pitangueira com Zé do Fole, a lenda da valsa dos noivos, são os Maracanãs. Dança fervia, com Antônio Chiquinha casava, sem saber que o Mané Floriano do escuro seus passos rondava. Floriano jurou que matava a Chiquinha que ele queria, porque não quis casar-se com ele nem com outro casaria. E na hora da valsa dos noivos, duas balas certeira partia, derrubando os noivos sem vida. Sobre o sangue abraçados morria. O assassino foi embora deixando pelas balas dois peitos varados. Como juntos se amarem morreram, foram juntos sepultados. Este fato passou muitos anos e o noite uma valsa se ouve lá naquele casebre largado. Da valsa dos noivos que Antônio e Chiquinha dançaram numa noite feliz do passado, quando eles se casaram. Os Maracanã, Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, a lenda da valsa dos noivos, outra música assustadora, dá medo, né Zé, dá medo. Eu me livro de entender. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Ô Juju, cadê o tereré, Juju? Só vocês que bebem aí. Peraí. Ah, beleza, então você vai vindo aqui já? Foi você que manda. Ah, agora? Ah, então tá bom, vou esperar. É verdade. Isso, traz um golinho aqui, ó. Isso, põe aqui pra fazer barulho. Aê, Juju, tereré é muito bom, faz bem pra saúde, né? É verdade. Isso, vamos tomando um tereré, ouvindo a canção Cabocla. Clube do Caipirão. Mãe do Pracinha. Vamos ouvir com Zico e Zeca de 1967. Meu fuzil é o dever de um brasileiro defender o seu Brasil. Adeus rio e matas verdes, não sei quando mais virei, né? Este zóio raso d'água, sua imagem eu gravarei. Por esta linda bandeira, como um bravo eu lutarei. Se eu morrer combatendo, com ela eu me cobrirei. Dentro da minha mochila, uma coisa eu vou levar, um punhadinho de terra pro mundo inteiro eu mostrar. Como é eu ser enterrado se na luta eu tombar? Porque ela é brasileira, que Deus soube abençoar. Teu retrato, ó minha mãe, levo numa medainha. Se acaso eu não voltar, porque era sorte minha. Se um dia alguém perguntar quantos filhos você tinha, você diga com orgulho: eu tive um que foi pra cima. Mãe do Pracinha, Zico e Zeca, aqui no Clube do Caipirão. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Quando não tiver mais nada para vender, só vai restar seu corpo. Mas será por pouco tempo. Ele não vai durar muito. É comum os usuários se prostituírem para comprar crack. Denuncie. Disque 181. Ligações gratuitas 24 horas por dia. Sigilo absoluto e anonimato. Crack, a pedra da morte. Fique longe disso. clubedocaipirão.com.br. A música que você gosta toca aqui no Clube do Caipirão. Índia, seus cabelos nos ombros caindo, negros como a noite que não tem luar. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Rancheira do meu pai, Luizinho, Limeira e Zezinha. Essa é de 1969, faz tempo. Para todo sertão e cidade, uma novidade nós vamos cantar. O coro tem uma linda história e quem tem memória pode decorar. É um coro muito bonitinho, é simplesinho, vocês vão ver. A letra dele é bem curtinha, até criancinha pode aprender. Vocês ainda não aprenderam, se já esqueceram, vamos repetir. Desde o tempo que nós gatinhava, nosso pai cantava pra nós dois dormir. Vocês devem de aprender o coro, que se for estouro é bom para mim. Eu repito com meu irmão e tenha atenção que a letra é assim. Cheira do meu pai, Luizinho, Limeira e Zezinha no acordeão. Como tocava essa Zezinha, né, Zé? É verdade. E saudade. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Daqui a pouquinho tem um poema com Júlio César, hein? Daqui a pouquinho, cadeira de rodas, beleza? Pra fechar com chave de ouro o programa. Mas agora tem Sulino e Marroeiro, Joãozinho do Sobrado. Ricão fazendeiro abastado tem lavouras de café e forte criação de gado, Julietar. é filha única, é bonita, é delicada, mas sua mãe não consente que ela arranje namorado. Assim mesmo ela namora o Joãozinho do Sobral. Joãozinho é rapaz galante, é ativo, é delicado, mas é de família pobre, ele vive de empregado, seu Armando. Do que é que a filha case com o doutor Machado, mas ela quer o Joãozinho. Nada de doutor formado. A Julieta sofre muito e Joãozinho sofre dobrado. No dia 8 de agosto, no baile de um batizado, a Julieta e o Joãozinho estavam num banco assentado. Joãozinho virou e disse: Julieta, eu vivo enganado, eu sei que não te mereço, sou um pobre desventurado. Lágrima correu dos olhos do pobre moço, coitado. Oh, doutor, o seu rival aproximando do seu lado, olhou bem para Julieta, mostrando ser ciumado. Julieta se levantou e saiu de braço dado, foram dançar uma mazurca num requebradão danado. Joãozinho ficou sozinho, dando suspiro cortado. Joãozinho se levantou, ai, ai, julgando ser desprezado. Joãozinho se levantou, ai, julgando ser desprezado, arriou a sua besta com seus arreios chapeado. Quando tá vá de saída, recebeu este recado: Julieta tá te esperando lá no portão do cercado. Jogou ela na garupa e hoje em dia são casados. Joãozinho do Sobrado, Sulino e Marroeiro aqui no Clube do Caipirão. É pra fechar, hein, Juju? Clube do Caipirão. Muito obrigado mais uma vez a você, companheiro, amigo, amante da cultura caipira, da tradição sertaneja, do cancioneiro brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de rádio. É uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês, ouvindo estes grandes sucessos da nossa canção cabocla. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Clube do Caipirão. Agora, para fechar mesmo com chave de ouro, vamos ouvir o poema Cadeira de Rodas. Bonita interpretação do nosso amigo Júlio César. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos refletir. Você que é forte, tem saúde e vive reclamando da vida, você tem que entender que o seu maior problema é você mesmo. Deus escreve nossas vidas certas, mas em linhas tortas, para que possamos nos encontrar em uma só reta, onde amor, paz e perseverança, depois de ouvir esse exemplo de vida que tenho para te falar, irás ver que Deus foi justo com você, te dando saúde e sabedoria para sobreviver. Paulinho nasceu com paralisia, suas pernas não permitiam carregá-lo para onde ele queria. Ele tinha um sonho de conhecer o mundo lá fora, mas estava esse sonho por derrotado, por estar sentado em uma cadeira de roda. Para ele, nada faltava. Tinha ele todo o amor de seus pais. Tinha todo o amor, mas talvez faltou um pouco de atenção, porque na sua família, ninguém percebeu que ele tinha o dom de fazer poesias. Paulinho passava o dia todo pelo chão se arrastando, com o seu caderninho nas mãos e suas poesias declamando. Mas um dia, seu pai ficou muito doente. Paulinho estava com muito medo, vendo que seu pai já havia perdido o emprego. O velho cada vez mais piorando, ele vendo sua mãe chorando. Paulinho está vivendo aquele tédio, vendo que para ele faltava comida e para o seu pai faltava o remédio. Na inocência de criança, para Deus uma carta ele escreveu. Ali no chão, para Deus, ele foi perguntando o que tinha feito de errado, por ele estar condenado a passar o resto da sua vida naquela cadeira sentado. Ainda ele veio a escrever: se fosse para ficar jogado no chão esquecido, era preferido morrer. Deus lhe enviou um anjo para lhe aconselhar: Paulinho, o cego vê a luz por si próprio, o surdo sente a melodia fechando os olhos, o mudo usa as mãos para se comunicar. Você não é cego, surdo e nem mudo. Seu problema são das pernas. Não será elas que impedirão você de correr. Use da sua sabedoria que na vida irás vencer. Paulinho nada entendeu, mas sabia que Deus estava do seu lado, e mais nada de errado podia lhe acontecer. Um certo dia, o doutor vai até a sua casa para o seu pai examinar. O homem, vendo toda aquela tragédia em uma só família, começou a chorar. O menino, vendo aquela situação, o doutor foi consolar: doutor, não fique triste. Se a vida está te dando um motivo para chorar, mostre a ela que você tem mil motivos para sorrir. O doutor se comoveu com aquilo que ouviu, perguntou para o menino onde foi que ele aprendeu. Doutor, eu escrevo tudo o que a vida me ensina, só que de uma maneira diferente. Eu coloco tudo em versos, as coisas que meu coração sente. Filho, você é um talento e não pode ficar escondido. Vou divulgar seu trabalho lá fora, daí serás reconhecido. O doutor cumpriu o prometido. Paulinho veio a entender o que aquele anjo lhe havia dito. O velho que estava doente, o doutor já havia curado. A mulher não chorava e no seu lar a paz de novo reinava. Então, Paulinho realizou o seu sonho de conhecer o mundo sem mesmo poder andar. E com muita alegria, ele faz as poesias à sua moda. Ele está correndo o mundo afora, declamando suas poesias sentado em uma cadeira de roda. Clube do Caipirão. Cadeira de rodas com um grande locutor de rodeios da cidade de Birigui, interior de São Paulo, Júlio César. Cadeira de rodas, fechando com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão. Clube do Caipirão. Não há tempo para mais nada, sinaliza a nossa produtora Dona Juju. Confirma do outro lado, companheiro Zé Luquinha. O nosso programa está terminando, mas a programação aqui da rádio continua. Mais informações do mundo sertanejo em nosso portal. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Repico berrante, véi Gerbásio, reúne a tropa aí, companheiros Aluquinha, Juju já abriu a porteira, vambora, seu moço! Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um Clube do Caipirão, que teve na sonoplastia o meu irmão companheiro Zé Luquinha, junto com o velho Gerbásio, a assessoria e produção da Dona Juju. Em nome de toda a nossa equipe, eu, Luiz Henrique Pelícia, agradeço você pelo carinho da sintonia e audiência em mais uma edição do Clube do Caipirão. Fique com Deus, uma ótima semana e até mais! Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Você ouviu o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia.